no 7 no Axé, após decolagem direita. 0161 no transponder, no 208 controle. Valeu. A possibilidade da patrulha de leve do Zulu acender para uma centena? Sete Alemães, vento 1,60 graus, 15 nós, intenção de pouso em qual cabeceira? No zero, cara. Gente, Alfa Charlie Mike, tem livre pulo, pistão zero, vento 1,60 graus, 15 nós. Paciente, passa a Alfa Charlie Mike. 180 é o nível, decola da 1-0, saída Abo, direto Vitória da Conquista, após decolagem curva direita. 5042 é o código transponder, 1208 é o controle. Nível de voo, 180 para Vitória da Conquista, decola da 10, a terceira saída agora, após conquista, curva direita, 5042, o transponder, 208. Procedimento correto, chama para o propulsor na remota. Bom, 3x8, desça para 2.000 pés, com ajuste 1019. Atualizado sinal ILS, aporte estabilizado. 2.000 pés, 1019, informal estabilizado. Bom, 3x8. 6360, desça para 3.000 pés, ajuste 1019. 3.000, 1019. Vitor, Mike, back, livre táxi, chame para ingresso 17. O AB 6721, foi solicitado que o senhor mantenha o perfil voando próximo, negativo. Alfa Charlie Mike, solo aos 25, livre à direita, livre a 1209. Tá bom, ajuda duas horas de autonomia até na Recife. 6320. Só alternativa, por favor? Alterna Recife. 6721, chama Recife, 12685 e alterna 125, decimal 45. 2.65.245. Controle, Papatango de leste Tango Zulu, atingiu 050, solicita a mudança de regra para Irezê e o nível 105, nossa radial saída será o 317. O Papatango Juliette Tango Zulu, regras modificado 1627, mantém as condições visuais, nível 105, voo direto destino. Tango Zulu, mantendo o intimado. Quebec. A 09 na escuta do controle, eu informo um teto de 1000 pés com 4000 de visibilidade. Estamos operando instrumento e chuva moderada em Salvador. Autorização para Fortaleza, 3290. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19, saída Momo, transição frote. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120.8. Aciona 5041 no cotejo. Autorizado Fortaleza 370, saída Momo, transição frote. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Aerovia Upper Zulu 19. Controle 1208, transponder 5041, stand 3219. Fechamento correto, chama para pushback sonamento. Seu seguinte, é o controle. A 8 milhas para Conde, serviço radar encerrado. Mantenha 090, chamei Aracaju em 120, decimal 3. Na M320, tráfego à frente 6 milhas, reduza 1809. Vamos lá. É a presença. No 600, autorizado Natal, via Zulu 10, nível 370, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5054, coteja. Boa noite, 06. Papatango Oscar Golf, controle, acione código 50123, Oscar Papa Golf. A 320, pode prosseguir para 2000? Eu tenho 20, afirmo para 2000, livre LS, informe estabilizado no localizador. Trabalhando estabilizado, 320, vai entrar a redução, aproximação. Eficiente. Boa no 328, completo LS, torre 118, decimal 612. 18612, é bom, ouro 322. Controle o Bono 208, 1806. 1806, contato radar, direto PUCA, vigilância. Direto PUCA, Bono 806. Rafael Leda Bridge, 5044, para fone, controle 208, da 393. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Trabalhamos. 8, boa tarde, continuando a aproximação, reporte visual com aeródromo. Reportarei visual, no 328. Informa chuva moderada sobre o campo, no 328. Consciente, obrigado, 328. autorizado, chama para o táxi. Localizador 6320. 6320, confere livre ILS, torre 118 metros de atenção, pista molhada, pista moderada. Ciência dos contatores, prossegue 118 metros, obrigado. Trip 5595 para Tito. Ciência Trip 5595, desça e mantenha 2 mil pés. Descendo para 2 mil pés, 5595, 0020. O altímetro instantâneo agora informa nos 1019. Vamos aguardar uma definição dos próximos minutos. Poxa, nós vamos na 9. Estou aqui em César, no 328. Bono 328, livre pouso 10, vento 150 graus, 122. Livre pouso, está 10, 1528. Salvador, boa tarde, chame a 6320. 6320, boa tarde, continue a aproximação, número 2, aguarde pista livre. Guardando. Solo aos 34, livre à direita, livrar 219. Ao livrar à direita, 219, Bono 328. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5055, coteja. Paulo Salvador, boa tarde, está na Taxi Alfa, Bono 328. Taxi Alfa, é paciente da Juliette. Chame Recife, 126, decimal 85. Desculpa, não entendi a frequência. 126, decimal 85. 285, obrigado. Protegimento correto, chama para pushback e acionamento. Resolve para 6320. Avistou então a 600 pés, 6320, livre pouso, pista 10, vento 150 graus, 122. Livre pouso, 6320, mantendo a sua escuta. Com 119 a bordo, autonomia de 4 horas e 22, alternando Força V. Ativo. E a Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 6, bom voo. Alfa, ponto de espera. 2 e meia, boa noite, Salvador. Boa tarde, João. Andrés 94, começando a apresentação Galeão. Boa tarde, Gono 394, autorizado Galeão, nível 360, Viper Zulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5052, coteja. Protejamento correto, chama para pushback acionamento. R6320, solo 37, direita 219. Direita 219, é 37, é 320. Frequência 126, decimal 85. 126, decimal 85. Não, 208, uma boa tarde. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, reporta táxi 728. Polo 328, após passagem da aeronave da companhia, táxi via Juliette, portão número 3. Após o colega, via Juliette, portão 3, 1-322. Chame 1-219. A Golf desça Emancinha 3000, altíssimo 019 na chegada a Papa Golf. Chama para ingresso, parte principal. Prossiga. Pode informar o horário calçado do plano? Confia na matrícula. Vicente, não temos aqui o seu plano, vamos verificar a guarda. Vicente, do acionamento. 6320, táxi via Juliette, portão 612. Via Juliette, 612, 6312. Aguarde. Charlie na escuta. Pode informar onde foi apresentado o plano? Sete, não temos aqui no sistema, temos a DLA, mas não temos o plano. Vamos verificar com a sala IF. Salvador, boa tarde, é 5489, 5 da Câmara. 5489, aguarde número 2 para a cópia. Aguardando. Controle, eu falo do Rota Carimbaixo, para a Câmara, pode seguir para o Rota Carimbaixo? Chame o controle 1208, bom voo. 08. Considere 0, temos aeronave no pushback do outro lado do pátio, aguarde a mesma que vai sair no táxi. Direto Puka, vigilância. Direto Puka, gola 754. Trip interceptou LS, foi LS. Gente, Trip 5595, passando posição do Luna completa LS, torre 1 no 8 decimal, 612. 826. Saída arbor após DCT, decola da 10, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5074, coteja. Obrigado, 200, vitória da conquista, subida Agor, depois DCT. O transponder 5074, controle 2080, 5489. Detalhamento correto, chama para pushback acionamento. Para o pushback acionamento, passageiro 2230, está no box 93. Gente, aguarde para o pushback. Obrigado, obrigado. Oscar Papa Golf desce e mantém 2000 livre LS, chama estabilizado Papa Golf. Alvo 5, continue a aproximação, reporte visual com aeródromo. Para informação, última aeronave, avistou 710, estamos com chuva moderada sobre o campo, pista molhada. Obrigado, camarada. Tamaremos, uma boa tarde, bom trabalho. Igualmente, bom voo. Afirmo, está autorizado Maceió, nível 350, via Periwisk 58. Saída Puka, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5053, coteja. Zero decimal 8. Gente, aguarde para o pushback, cotejamento correto. Alcistan 3206, está pronto para o táxi, 154, 4 horas e João Pessoa alternado. Gente, 154, altímetro 109, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Toei 18, decimal 6, bom voo. Dois ataques, ideal, quantidade 286, Suzy, até 3296, bom trabalho. Aguarde o número 2 para pushback no setor. Aguardando 3193. Parceiro 2230, vai aguardar, temos uma aeronave que vai ingressar e atravessar o pátio. 2230, aguarde, recebemos o seu plano, porém não temos os transponders, vamos entrar em contato com o Centro Recife, aguarde. Sente. Mais 2 minutos para passagem da aeronave. Salve, comandante, boa tarde. Espera 3283, autorização Aracaju, nível de voo 190. Cena prevista, Puka, transição Aracaju, aguarde cópia. Aguardo. Alfa Charlie Mike, após o Urban Satã, segue via pátio, reporte em direção na Lima. Alfa Charlie Mike, após o Satã, reporte na Lima. Star Papa Golf, a torre informa, perto agora de 500 pés, visibilidade de 2 metros, a chuva de moderada para normal. Ok, já me encontrei no 120 de boa, está com 14 nós. Ok, obrigado. Obrigado, bom trabalho. Fala, Salvador, 35595. 35595, táxi via Alfa, Aquilo, parte 3, posição 612. Alfa, Aquilo, parte 3, 612, 3, Lima, o Alfa está no mais de 1. Chantou aí, 1 noite para prosseguir. Muito bem, cara. Perfeito, 0 pode me dar um start, tá? Ah, sim, um chão para o táxi. Vai, tá, 3, 2, 2, 3, tá. Lima, Mike, chame na Quebec para o cruzamento. Só deixa eu falar, Alfa está no mais de 1. Azul 4196, passa 1980. Gente azul 4196, o controle está em contato com o radar, vigilância. Desce para 3000 com 0 no 9, está autorizado direto do Luna. 3000 com 0 no 9, confirmando direto do Luna. Perfeitamente, direto do Luna do 4116. Direto do Luna do 4116. Aguarde. Polo 333, número 2 para cópia, aguarde. Aguarde. Mantenha as condições visuais, está presente, está autorizado direto para a Undina. Ao ingressar no... ao aproximar-se do alinhamento da pista 10, por favor, já estará a altitude máxima de 500 pés, guardião 07. 306. Temos uma aeronave no pushback, após a que já está, é o terceiro, 3805. Aguarde. 306. Voo no 754, chama Recife, frequência 126 decimal 85, voo no 754. 2685, voo no 754. Tarde, eu estou na frequência livre. Estabilizou. Gente, Oscar Papa Golf, completa a aproximação ILS. Torre 1 no 8, decimal 612, a Oscar Papa Golf. Bom, boa. Setor de plano de voo, assim que tivermos os últimos dados, terá sua cópia. Chuva moderada, pista molhada. Bom. Quatro a bordo, altímetro no 0 no 9, táxi via pátio, passa através do portão 612. Ah, é.